meu firme fundamento, a prova do que não se vê. Os antigos em seu testemunho confiaram, puderam crer. Como Abel, eu quero oferecer um sacrifício que agrada a ti. Pela fé, eu vou crer, teu amor sempre há de me guiar. Pela fé, eu me aproximo, Deus é fiel, meu coração galardoador dos que te buscam em ti, encontro a salvação. Pela fé, eu me aproximo, Deus é fiel, meu coração galardoador dos que te buscam em ti, encontro a salvação. Abraão saiu sem saber, esperando a cidade a chegar. Sara em sua velhice creu, um legado viria a gerar. Moisés no Egito ousou, recusou o gozo do pecado. Pela fé ele viu o invisível e ao povo a liberdade deu. Pela fé eu me aproximo, Deus é fiel, meu coração galardoador dos que te buscam em ti, encontro a salvação. Pela fé eu me aproximo, Deus é fiel, meu coração galardoador dos que te buscam em ti, encontro a salvação. Todos estes em meio à dor, testemunhas de um grande amor. Na fé eles não hesitaram e a promessa vão alcançar. Pela fé eu me aproximo, Deus é fiel, meu coração galardoador dos que te buscam em ti, encontra a salvação. Pela fé eu me aproximo, Deus é fiel, meu coração galardoador dos que te buscam em ti, encontra a salvação. Português e worship, acoso guitarra, piano, cedinho de todos, bebê.